os problemas. Será que eu só vou saber o que é chorar? Não consigo ser feliz caminhando lado a lado com a solidão. Dói demais estas batidas do meu coração. Vamos lá, meu querido e meu amigo, sai do teu esconderijo e faz valer minhas razões, meu Deus. Porque eu sou um homem apaixonado e totalmente desprezado e sem saber o que fazer. Tere, onde, onde, onde? Ai, ai, meu Deus, o que fazer para aceitar tantos problemas? Será só vou saber o que é chorar? Não consigo ser feliz caminhando lado a lado com a solidão. Dói demais estas batidas do meu coração. Vamos lá, meu querido e meu amigo, sai do teu esconderijo e faz valer minhas razões, meu Deus. Porque eu sou um homem apaixonado e totalmente desprezado e sem saber o que fazer. Responder um responder. Vamos lá, meu querido e meu amigo, sai do teu esconderijo e faz valer minhas razões, meu Deus. Porque eu sou um homem apaixonado e totalmente desprezado e sem saber o que fazer. Responder ou não responder? Ai, ai, meu Deus, o que fazer para aceitar tantos problemas? Será e eu só vou saber o que é chorar? Não consigo ser feliz caminhando lado a lado com a solidão. Dói demais estas batidas do meu coração. Ai, ai, meu Deus, o que fazer para aceitar tantos problemas? Será que eu só vou saber o que é chorar? Ai, ai, meu Deus.